Aí vem o Manchester lá pela esquerda. Giggs. Foi pra cima do Júnior Baiano no cruzamento. Marcos, não! Aí o gol! Do Manchester! Que... Na bola que o Marcos subiu e não achou nada. Aí você vê o Ferguson, técnico do Manchester United. Quando o melhor era o time do Palmeiras, quando mais pressionava, quando marcava mais presença. Cruzamento, a bola viaja um longo tempo. Repare, o Marcos sai no tempo errado, não acha. Aí por trás vem o Roy Keane. No cruzamento que veio do Giggs, o Marcos subiu, não achou o tempo certo da bola. Foi com a mão direita, repare o Giggs. Júnior Baiano não evita o cruzamento, o Marcos deixa passar. Era o Zinho quem fazia a cobertura. Chegou por lá o Roy Keane e bota o Manchester United à frente aos 35 deste primeiro tempo.